such. Alpha Juliet, Hotel 7, please go on flight deck. Salvador, boa noite, Tan 3891. Monarque Tan 3891, abaixei o travão? Afirmo. Maravilha, pouso autorizado, pistão no zero. Ventura 170 graus, 8 nós. Esse pouso 3891. Na zona solo dos 4, taxi de Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, 06, estabilizando o LOC, 6746. Complete final, ILS, torre 118, decimal meio. 18,6, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 746, fui ILS. Mas 746 baixou e travou? Ainda não. Aposte quando baixado e travado. Ok. Torre Gol 606, ciente da Bravo, posição 05, autorização Campina Grande. Norte Gol 606, prepara Fuca, transição Caju e aguarde cópia, Campina Grande 390. Aguardando 606. Corrigindo, Fuca, transição Zipar. Fuca, Zipar. Baixei e travou agora, 6746. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 50 graus, 5 nós. Teve pouso, 6746. Salas 31, Taxive Alfa, Juliette, reporte. Corrigindo, Taxive Alfa, reporte antes da Juliette, web 6746. Alfa, antes da Juliette, 6746. 46, táxi lento. Guardando a confirmação do portão. Lento ou guardando? 6606, cópia? Cópia, 6606. Campina Grande, 390, autorizado, vem informe Zulu 10. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição de par. Controle no 20.8. Transponda 55 na 7. 390, autorizado Campina Grande, e Zulu 10, decola da 10, curva à esquerda. A saída Puca, transição de par. 208 na saída, 55 na 7, transponda. Correto, gol no 606. Confirma o estimado para iniciar o push? Acredito que 3 minutos. Ok, chame para o push então. Camarão, 606. Paulo Salvador, boa noite. Eu vou o noite no fim. Na quinta chave para a autorização da pessoa. 996, autorizado João Pessoa, nível 370, diretorístico 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transporta 55, 16. Autorizado 370, decola da 10, curva à esquerda, diretorístico 8, saída Puca, transição Aruz. E aciona o nomeia, o controle foi intercortado com 89. Controle apare em 120.8. Chame para o pushback acionamento. 20 vai chamar com 208, vai chamar para o push. Acionamento gol no 890. No 714 Aracaju. Autorizado nível 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, Pajama direto. Controle 120.8, transporta 5507. Ave 6746, mantenha a ciência da Juliette aguardando aqui. No 7 no 4, cotejamento correto, chame para o estacionamento. Voo 994, Maceió, autorizado 350, via Aperisco 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transporta 5594. Número 994, confirmando nível 350, chame para pushback acionamento. Meu 746, seu portão será o de número 5. Porém, precisa aguardar o gol liberado. Ok, aguardando aqui na Juliette, vai ser também. O Torre Gol 606? Prossiga. Tinha passado estimado de 3 minutos, já está pronto, porém tem que esperar mais. A gente só pode acionar os 43, diferente ao outro aí. Legal, o Web está aguardando, sendo quando pronto. Que a nossa saída é o 53. Se puder agilizar, o aeródromo vai fechar e tem muitas aeronaves para decolar. Ah, sim, então depende da gente. Obrigado. 5317, Transcópia Belém 380. Já 380 para Belém, via uniforme Zulu 41, na cola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Trova, controle 120.8, transfera 5520. Transponda sem para o pushback também. Minha 746, Frade está me informando, caso o senhor deseje, pode estacionar no POT 3. Confia? A Infraero acabou de me informar que caso o senhor deseje, pode estacionar no POT 3, fica a seu critério. Eu aguardo 5 ou estaciono no POT 3. Tá bom, vou continuar com a empresa aqui, obrigado. Vai aguardar aí a aeronave também na corrente 5 aí, por gentileza. Posição 5. Pushback Smash and Taxi no 606. Chamada Taxi, 606. Então, poderia coordenar com a aeronave da Gol para o meio, puxar um pouquinho mais para trás para a gente prosseguir para o gate 5, por gentileza? Fica comigo que a gente vai fazer, brother. Valeu, obrigado. após a companhia puxar, está livre o ingresso na estação 5. Obrigado, senhor. 7-4-5. Voo no 7 no 4, número 2 no setor, aguarde. Retaguarda, 209 que irão passar a retaguarda. Eu solicitei para que não puxasse muita retaguarda, somente suficiente para sair vendo. Sete, aposta no ponto de espera pronto, 1020 no ajuste. Dois, Salvador, voo 9994, busca de estacionamento na posição 05. 994, número 2 no setor, parar simultâneo com a companhia à direita, aguarde instruções. Estou seguindo para o 0568, 7745. Gente, boa noite, um abraço. Obrigado, obrigado, no 7, além da cola, pista no 0, vento no 60 graus, 9 graus. Para o táxi, 66 bordo, 4 horas e 50, alterna Fortaleza. Voo no 606, táxi ainda, reposta pronto, ponto de espera, 1029. 1020, reportará, ponto de espera, voo 606. Salvador, gol 1896, está no 04, pronto para o posicionamento. Gol 994, inicie o pushback, leve sua aeronave até a Taxi e Juliette, fará simultâneo com os dois companhias que estão aguardando também o push. Posicionar sua aeronave na Taxi Alpha, adentrando a Juliette. Então vai então pushback e vai posicionar para Juliette, gol 994. Gol 1896. A instrução dada foi para o gol 1896 no portão 4. A instrução foi para o 1896? Afirmo. Gol 1896 no 4 será o número 3 para decolar. Porém, agora iniciará o pushback e posicionar a aeronave na Taxi Alpha. Ingressando via Juliette. Então, inicia e vai posicionar na Alpha. O gol no 896. Drip 53 no 7, decolou os 49. Chama no 20, décimo 8. 208. Outro ponto zero, gol 606. 606, além decola, pista no 0. Vai entrando no 50 graus, 99. Além decola no 0, gol 606. Gibo após prova. Como cósmico após prova. Trip 5, 3 na 7. Então foi para o gol no 896. Eu não havia sido autorizado a efetuar o pushback. Posicione sua aeronave na saída do Pat 5, por favor. Desconsidere a instrução de push, aguarde novas instruções. Vai aguardar, gol 896. O gol no 994, entendeu? Quais são as instruções pro 994? Entendeu que estava autorizado pro feedback simultâneo e após puxava pro... e seguia pro Juliette? Não, negativo, disse que as instruções tinham sido pro 1896. Puxe mais a retaguarda e posicione sua aeronave na saída do Pat 3, por favor. Ciente, entendeu que é pra puxar e posicionar na saída do Pat 3, Cotejo, por favor.